Passou por lá, 1-0-1-2, Salvador, Matheus 1-0-0, Felipe Andrade, Rádio, o Rodrigo Léo, 2-0-2-1. 04-02. te mandar autorização para baixar o travado, já sim. Eu vou virar o 3-4-2, em Porto Feliz. Guardião 05, bom dia, você. Guardião 05, já está falando da presença. Guardião 05, está falando de critério, faixa do Graé. Entro 120089, IH no 08, aponte para o sol. Estou no 250, estou para 316, com o time da Salvador 09.

controlador forte, meu pai está aguardando o caminhão de controle. Victorinha Juliette, autorizado o pouso, pista no 7, vento 130 graus, 09 sócio. Fui autorizado na frente, Victorinha Juliette. Lava Elétrica, obrigado, companheiro. 12 pouso de Jacob. Voo 962, Júlio Lopes, para 210, Chapeco. Júlio Bom dia, QNH 0018, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. número 209 que precede a Praia Tocapi. É, já faz 2, então direto leva, faço 2. Obrigado, pessoal. Um oito rápido. Sete. Controle, papá, papai, clima nosso decolado, sala se escuta. Três. Papá, papai, clima nosso decolou, no sete, curvou a direita, sala se escuta. Agora subiu o voo no final da banda, era uma espécie de 1.500. Para 2010, o último de Salvador 10, 8, por 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ter uma alta com o computador? Como o destino do seu tráfego vai para lá antes, o senhor está autorizado a fazer sobrevoo naquele setor da Sala da Barra, porém, a 1.500.